à música, à boa e ao Jorge Guerreiro, claro que 2 a 8 dias, não se esqueçam, é bailarico, gente, claro que sim. E claro, alguns lugares a ganhar, pois então tem que ser, não é? Pois não é tudo para o bolso, tem que ser algumas para ganhar também. Fiquem atentos, haverá então lugares a ganhar hoje de manhã e também hoje vamos ter então Cristela Alves, que é uma realizadora de filmes e que tem o filme Alma Viva, filme português que está o Cinema de Calme, e ela hoje vai nos explicar um pouco mais em entrevista hoje de manhã em apresentação desse novo longa-metragem. Tudo bom para vocês? Uma excelente manhã. Estou cá, claro que sim, com vocês. Vocês podem já telefonar ao 0238-43-4800. Estou cá, sim senhora, para passar o melhor da música portuguesa e nem só. Prendinhas e muitas coisas. Vamos a isto. Estávamos então na voz de Jorge Guerreiro com o Barabarabere. E de seguida vamos ficar na voz também do Jorge Guerreiro com a Cor da Esperança. Tudo bom? Música. Sabe o que há em teus olhos com um só olhar? Estás cansado de andar e de andar e caminhar, mas voltar sempre ao mesmo lugar. Sei, todas as portas se podem abrir dia após dia até conseguir. Dá-me a mão, vamos tentar uma vez mais. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora, pintar tua cara com a cor da esperança, pintar o futuro com o coração. É melhor perder-se que nunca te achares. Melhor tentar que deixares de tentar. E assim vais ver que não é difícil começar. Sei que o impossível se pode alcançar e que a tristeza um dia irá. E assim será, a vida muda e mudará. Vem sentir que a alma voa, vem cantar mais uma vez. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora, pintar tua cara com a cor da esperança, pintar o futuro com o coração. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora, pintar tua cara com a cor da esperança, pintar o futuro com o coração. Vale De ouvir então o Canário com o seu vira-vira, de seguida vamos ficar com os Vandalusa. Não existe homem feio, nem pensar. São todos jeitosos, são todos lindos, cada qual à sua maneira, mas são, claro que sim. Ficar no desespero, não adianta ficar no desespero. Não existe homem feio, existe homem sem dinheiro. Não adianta ficar no desespero, não adianta ficar

Adoro como me fazes rir, como sabes o que eu quero antes de eu pedir. Dizes-me tanto sem sequer falar. Baby, fica mais um pouco ao pé de mim. Faz este momento nunca mais chegar ao fim. Quero aprender o teu olhar e o bater do teu coração, para depois voltar a ouvir-te como uma canção. Baby, quer saber o poema que eu mais adoro ler. E quando não estás fico incompleto, faltam letras no meu alfabeto. Meu dia só começa depois de te ver. Baby, fica mais um pouco ao pé de mim. Faz este momento nunca mais chegar ao fim. Quero aprender o teu olhar e o bater do teu coração, para depois voltar ouvindo como uma canção. Chegar ao fim, quero prender o teu olhar e o bater do teu coração, para depois voltar o vento como uma canção. Temos ouvido a voz de David Carreira com o Baby e de seguida ficamos na voz de Emanuel. Rapaziada, vamos à dança, sim senhora. E como vem de fazer aqui esta senhora, desde já um beijinho muito grande para a Madame Araújo e todas as amiguinhas, Rosy, Carla e todas as outras. Je ne vais pas oublier personne. Toutes tes copines. De toute cette petite bande de copines. Donc, Madame Araújo. Rosy, Carla et Isabelle et toutes les personnes. Aïe, aïe, aïe. La voix, elle est faible ce matin. Mais c'est bon. T'as tout bon. Claro que si. Donc, n'hésitez pas à réserver votre table. Et oui, pour samedi prochain, comme on l'a annoncé, vous savez très bien qu'on ouvre les portes plus tôt. Donc, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que ça, les tables partent très vite. Et puis, comme on a l'opportunité, cette fois-ci, d'aller petit chcal. Ah, oui, c'est très bien ça. Eh ben oui, au lieu d'aller perdre son temps à faire à manger à la maison, eh ben bim, pourquoi pas. Ben oui, ou me boue vif, ou me jmoeligne, j'ai une planche à partager et tout ça. Eh ben oui, ce sera bien plus facile samedi soir. Et voilà, on met pas le couvert, c'est à la salle de mentition que tout se passera. Donc on mettra le couvert là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien oui, donc n'hésitez pas à réserver vos tables. Donc durant la semaine, il y a notre secrétaire qui est là et qui peut prendre toutes les réservations au 02 38 43 50 09. Donc elle est là, Annabelle, vous pouvez l'appeler. Vous pouvez aussi appeler les animateurs et les animateurs font passer le message à Annabelle. Et donc n'hésitez pas à réserver vos tables pour samedi prochain. Música, claro que sim. E estávamos então com o Emmanuel e vamos continuar com ele, claro. E é tudo normal se for com o juizinho. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho. Porque dançar ninguém leva a mal. E é tudo normal se for com o juizinho. Vamos dançar e encostar, encostar devagarinho. Porque a dançar ninguém leva a mal. E é tudo normal se for com juizinho. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho. Porque a dançar ninguém leva a mal. E é tudo normal se for com juizinho. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Et oui, devenez adhérent de la radio. Devenez adhérent, devenez animateur. Et oui, on a besoin de vous tous. C'est ce que je dis souvent. C'est pas que nous, c'est vous tous. Nós todos fazemos a comunidade desta rádio. Então, se se quer tornar sócio, se se quer tornar animador, muito fácil. De certeza estás aí em casa e muitas vezes dás a volta à vida, porque há momentos na vida que se está ou doente ou com incapacidade qualquer. Pensa bem, pensa, sim senhor. Já teve no teu caso e foi a rádio que me ajudou a levantar a cabeça. Se um dia te pousaste a questão de saber porque é que a Cristina gosta tanto desta rádio, é que há momentos na vida em que a vida está mesmo em baixo e, para mim, a rádio ajudou muito. Música. A vida mudou. Amor de perdição, ao roubar-te um beijo, tive em troca paixão. Por causa daquele beijo, meu coração sumiu. Ao sentir teu sabor, a minha vida mudou. Por causa daquele beijo, meu coração sumiu. Encontrei meu amor e a vida mudou. Por causa daquele beijo, meu coração sumiu. Ao sentir teu sabor, a minha vida mudou. Por causa daquele beijo, meu coração sumiu. Ao sentir teu sabor, a minha vida mudou. Por causa daquele beijo, meu coração sonhou. Encontrei meu amor e a vida mudou. Por causa daquele beijo, meu coração sonhou. Ao sentir teu sabor, a minha vida mudou. Por causa daquele beijo, meu coração sonhou. Encontrei meu amor e a vida mudou. Por causa daquele beijo, meu coração sonhou. Ao sentir teu sabor, a vida mudou. Por causa daquele beijo, meu coração sonhou. Encontrei meu amor e a vida mudou. Palma da mão.

boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Quiero pensar que no eres real, parece natural, letal, así que apenas a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado, bájame el low para sentir tu flow, diseñada de niña para llamar la atención, te mantiene en tensión, sin bajar la presión, y su lado tiene todo el tiempo que respiración. Estoy rompido bien de mente, en lo oscuro y sin la gente, en despacito nunca me ve, amarradito bien de mente. Desse lado, está tudo bem? Está mesmo? É o que se quer. Agora vamos ficar na voz de Miguel Carreira. Podem passar mil anos. Podem passar mil anos que da minha memória ninguém te vai tirar. Podem vir oceanos apagar nossa história, que nada vai apagar. Eu fico aqui à espera de quem nunca esqueci. E podes ter alguém a teu lado, eu para ti já nem sei. Vou esperar por ti. Posso até passar um

Amargura me lasciare un solo cimento io mi proprio impinto d'accordo riso pranto lasciare un solo cimento io mi proprio impinto d'accordo riso pranto às vezes sinto diferente do que o poeta escreveu, mas fico de mim ausente e no fado tão presente que o fado parece meu, mas fico de mim ausente e no fado tão presente que o fado parece meu. Meus pensamentos à solta vão por mundos infinitos e quem ficou à minha volta sente gritos de revolta que nem sempre são meus gritos e quem ficou sente gritos de revolta que nem sempre são meus gritos. Mas quando acontece a minha mente guarida, então é fácil de ver nos meus lábios a tremer pedaços da minha vida. Então é fácil de ver nos meus lábios a tremer pedaços da minha vida. Campos verdes, campos, a Marcela, a Marcela.

Quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Eu e eu, je suis là. Estou cá para vocês, para passar o melhor da música portuguesa e nem só, e uns dadinhos de conversa e tudo mais. Sim, senhora. Daqui um bocadinho, como dizia, temos então em entrevista Christelle Alves Meira, que é a realizadora do filme Alma Viva. Já ouviram falar? Não? Vai ser agora. Daqui a uns minutinhos que vamos então dar conversa e falar com a Christelle, que vai então nos explicar esse novo filme que vocês podem ir ver, o Théâtre des Carmes. Música, claro, que é para isso que nós estamos aqui. Cris Ribeiro e Jorge Ferreira, sim senhora, a filha dela, olha, opa! Mas é que o Cris Ribeiro vem palabrear depois um bocadinho mais tarde nesta lindíssima música e faz aqui um branco que não fica lá muito bem. Pois claro que não. Vamos ficar na voz de Inês Duarte, Marcha da Vaidade. Adorei. Sim, senhora. Música. Que assim que soltas a língua, eu cá fico é pior que o mundo. Só usas palavras caras, longas e tão raras para meu desalento. Mas eu finjo que te entendo, desconverso e fico atento. Finjo que te entendo, desconverso e fico atento. E depois, quando volto para casa, lanço-me num golpe de asa e revolvo o dicionário. Vou investigar bem uma a uma, que não me escapa nenhuma palavra no prontuário. Ei, que me ajuda o meu santo sempre que perguntas pelo Saramago. Mas são do jornal A Bola as referências que te trago. Citar de cor Mário Sá Carneiro e Castelo Branco. E eu sou só bom atleta, mau poeta, escritor manco. E eu sou só bom atleta, mau poeta, escritor manco. Mas depois, quando volto para casa, lanço-me num golpe. E nada mais, sim senhora. Mais, claro que vem aí mais, sim senhora. E vamos ficar com uma lindíssima música, claro, que eu aqui preparei para vocês e que ouvi nesta última semana de férias em Portugal e adorei muito ouvir esta música. Nuno Ribeiro, Clema, Marisa, Maria Joana. Vamos lá ouvir a Maria Joana deles, que por acaso adorei. Direto a Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Sinceramente, Nuno Ribeiro, Clema, Marisa, Maria Joana. Sim, senhora, uma maravilha, adorei e de certeza que vocês do outro lado também. Há outra também que eu vi durante estas férias e adorei imenso. Rogério Charras, com Quando Nós Formos Velhinhos. Tenho umas palavras que vão direito ao coração, de certeza, de alguns de vocês. E vão adorar. Nós formos velhinhos. Cá em casa os dois sozinhos, de pantufas e roupão. Se ainda me deres ouvidos, vou

nettoyage. 117 route nationale 45 140 Ingré. 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Samedi 22 avril 2023, tu fais quoi? Je te donne une idée. Radio Arc-en-Ciel organise son bal de la Révolution des œillets. Au 25 d'avril, au Cravo Vermelho, viens chercher le tien. À la salle de montition à Saint-Jean-de-Blanc, avec le grand Jorge Guerreiro. O rei do Barabarabere, vai malandra vai, vou alugar quarto e muitas outras. Mas sans oublier les Capanegra, pour animer le bal jusqu'au petit matin. Venez nombreux. Nouvel horaire. Oui, c'est tout nouveau. Venez à partir de 20h. Pourquoi? Eh bien, discuter, déguster un service snacking sur place. Tu peux déguster mabifane, moerles, planche à partager et plein d'autres choses. Mais surtout, des petites douceurs. Anda y traz un amigo le samedi 22 avril. Le grand bal de la Révolution des œillets à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Satisfaz, estando longe ou perto, dá-me tudo, dá-me paz. Assim não há coração que aguente com este desejo de seguir em frente. Get your bed in me, get your bed in me. Tu és o meu prazer. Medo de te perder. És o meu prazer. E como vos dizia há bocadinho, então, hoje uma entrevista um bocadinho especial. Não temos entrevista musical, mas uma entrevista do cinema, sim senhora. O cinema português, porque hoje, esta semana, saiu em todas as, as salas de cinema em França. Um filme Alma Viva. Sinceramente, uma linda história onde vocês vão poder descobrir nos cinemas franceses. Aqui na nossa região vai ser na Salle des Carmes. E hoje temos a oportunidade de ter a realizadora Christelle Algemeira, que hoje vai nos explicar um pouco esta história e como nasceu Alma Viva. Olá, muito bom dia, Christelle. Bom dia, olá, obrigada pelo convite e de me deixar falar sobre o meu Alma Viva, que é a minha primeira longa-metragem, que representa muitos anos de trabalho, porque para chegar lá foi um bocadinho difícil, mas conseguimos, graças à solidariedade e ao apoio de toda a minha aldeia, porque este filme foi filmado em Portugal, na zona de Trás-os-Montes, na aldeia da minha mãe e da minha avó materna. Eu nasci em França, de pais portugueses, e tenho essa ligação com Portugal, que é a ligação que temos todos filhos de imigrantes, de regressar no verão pelas férias. E então este filme é uma testemunha dessas memórias, dessa saudade que sentimos também do nosso Portugal, e é a história de uma menina, Salomé, uma menina de 9 anos, que regressa no verão ao pé da avó. é uma avó querida e esta avó tem um poder especial porque ela tem a capacidade de falar com os espíritos. E então vamos mergulhar nesta aldeia com essa magia, essas crenças, essas tradições que estão um bocadinho a desaparecer, e a vontade desse filme era não esquecer as nossas histórias, nossas lendas, os nossos costumes mais tradicionais. E escrevi este filme com muito amor para a minha terra e a pensar também nos meus antepassados. Não podemos esquecer de onde viemos, não é? Claro que não. E na verdade, eu ainda não vi o filme e gostaria imenso de ir vê-lo. É o meu objetivo, elevar a nossa comunidade aqui de Orleans a ir vê-lo. Temos a oportunidade de eu ir ver à La Salle des Carmes, ao Cinema des Carmes, mas para mim o que mais marcou bocadinhos de filme que já vimos, foi mesmo o retrato. Eu pessoalmente retratou mesmo passagens da nossa infância, sobretudo que nas aldeias. É isso que eu achei muito importante, mas também este filme tem uma particularidade de Cristel vai aqui falar connosco, é que nem todos são atores profissionais. Pois, o que foi muito, muito lindo nessa aventura foi que a maioria dos atores são pessoas da minha aldeia ou aldeias vizinhas, ou pessoas que eu conheci em França, pessoas da imigração, portugueses de França, não é? E essas pessoas aceitaram participar ao filme, foi com curiosidade e com desafio, e eles descobriram-se um talento, eles são mesmo atores incríveis. Vocês vão ver, quando vão ver o filme, parece que estamos a viver com eles as emoções, porque é um filme cheio de emoções, dá para rir, dá para chorar, dá para sentir vários sentimentos humanos, porque o cinema tem essa força, essa capacidade também de retratar o que somos, não é? E o que eu acho importante é que muitas poucas vezes vamos falar desse ponto de vista, do ponto de vista da imigração. Há um cinema português muito desenvolvido, mas cinema português visto por a imigração são raros. Tivemos a Gaiola Dourada do Ruben Alves e não muito mais. Por isso tenho muito orgulho com este filme, porque foi um filme que foi também escolhido pela Academia do Cinema Português para representar o Portugal nos Oscars. E isso foi mesmo um momento histórico, porque nunca tinha acontecido uma realizadora tendo uma dupla nacionalidade, poder representar o país. Isso para mim foi como se fosse um reconhecimento de Portugal, das histórias dos meus pais, porque os meus pais, como muitos se calhar dos nossos ouvintes, são portugueses, claro, mas esses anos todos passados em França fazem que sempre ficaram os estrangeiros. Estrangeiros em Portugal, porque são aqueles imigrantes que regressam, e estrangeiros na França, porque sempre ficaram os portugueses. E então eu fico muito contente com este filme de dizer: eu sou português e francês e tenho orgulho da minha dupla nacionalidade. E esse filme vai tentar contar também essa relação das famílias, as famílias divididas entre aqueles que partiram, conseguir uma certa ascensão económica, podem voltar à aldeia para construir uma casa, vir com carrões muito grandes. Mas isso cria também umas dificuldades nas famílias, porque aqueles que não partiram sinto uma certa um sentimento de inferioridade, não é? E depois também o filme fala daquele momento muito especial das partilhas, quando chega a morte da avó. Temos que falar das partilhas, e então aquilo torna-se uma comédia à volta do caixão. E é mesmo isso. É isso que, desde já, parabéns, Cristel, parabéns a toda a vossa equipa, porque na verdade ter esta oportunidade de ser reconhecida de uma maneira totalmente diferente, que este filme consiga ir ao mais alto nível, que também não foi fácil. Eu sei que não foi fácil, porque já foi falado várias vezes, de chegar a que seja promovido nas salas francesas, tanto em Portugal como em França, e espero Além Mundo, que é o vosso objetivo, e parabéns, desde já parabéns, e esta é uma lindíssima história que retrata as nossas vidas e sabemos de onde vimos, e é isso importante, é que possamos então falar e que a Cristela e toda a vossa equipa conseguiram falar do que muitas vezes não o n'ose pas, e bem, o n'ose pas parle de certaines choses. E é isso que somos. Ai, desculpa. Somos imigrantes nem de lá, nem de cá, mas de cá e de lá. Sim, e eu queria aproveitar também este momento para dizer que já temos menos hábito de ir às salas de cinema, e pronto, o cinema também, este filme é possível ver em família, vocês podem ir com as crianças, é um filme que não tem nada, é um filme familiar, pronto, e ir ao cinema é também viver o filme de uma certa forma, com aquele ecrã gigante, aquele som, é mergulhar mesmo na história, é muito diferente que ver na televisão, onde podemos parar para ir dar um telefonema ou fazer outra coisa, e por isso, bem, espero que os auditores hoje, as pessoas que estão a ouvir, tenham a vontade de ir ao cinema. Hoje é o fim de semana, há tempo e pode ser assim uma saída cultural. Nós precisamos do público nas salas, porque senão o cinema morre. Claro que sim. Et là, je vais partir en français et j'invite tous nos auditeurs à partir en famille. Et pourquoi pas? Et oui, la salle des Carmes est une salle familiale. C'est un cinéma totalement différent. Et pourquoi pas ne pas aller le découvrir en famille et aller découvrir justement à Alma Vive et surtout, ne pas oublier notre culture portugaise, qu'elle continue. Et grâce à vous, jeunes, Christelle et toute cette équipe, vous avez pu donner voix aux Portugais dans une salle française. N'oubliez pas ça, c'est très important. Donc, on remplit les salles, n'est-ce pas, Christelle? Oui, merci beaucoup. J'espère qu'elles seront bien remplies. Vous allez voir, vous passerez un bon moment. Et encore une fois, voilà, c'est si rare de voir notre Portugal à l'écran, faire le tour du monde, notre culture, nos traditions. Enfin, vous verrez, j'y vais pas de main morte. c'est vivant. Il y a beaucoup d'énergie dans le film. Ça dure à peine 1h20, ça passe vite. Et vous verrez que vous en sortirez bien tourmenté, mais dans le bon sens du terme, remué par cette photographie que je fais aussi de nos vies de Portugais, voilà. Et puis pour les autres auditeurs, parce qu'il y a peut-être pas que des Portugais, enfin, le film fait le tour du monde. J'ai commencé au Festival de Cannes il y a presque un an, en mai 2022, et j'ai accompagné le film dans plein de pays déjà, et je vous assure que c'est pas que un film pour les Portugais, c'est un film très universel parce qu'il aborde la question d'une petite fille et de sa grand-mère, donc cette transmission entre femmes, la question de la mort, la question des familles, la question de l'immigration, voilà, donc plein de questions très universelles qui parlent à tout le monde. Voilà, donc je compte sur votre présence, vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur les réseaux sociaux, moi je suis très active, c'est mon nom complet sur Instagram ou Facebook si vous voulez partager des questions, parce que malheureusement je ne vais pas être au Carme pour rencontrer le public, ma tournée est grande mais on ne s'est pas arrêté à Orléans, donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux, je manquerai pas de vous répondre. En tout cas, merci Christelle, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps de votre agenda très très très chargé. Mais en tout cas, c'est un honneur pour nous et Radio Arc-en-Ciel, elle est là aussi pour promouvoir la culture, la musique et tout ce qu'il est autour de notre Portugal. Donc en tout cas, merci beaucoup et peut-être qu'un jour, on se verra et pourquoi pas passer sur Orléans. Avec plaisir. Bon fin de semaine pour tous. Igualement, et un bon cinéma. À très bientôt. Obrigada. E ficamos então aqui com a voz de Christelle Alves Meira. Christelle Alves Meira, então, esta realizadora luso-descendente que sempre pôs voz na alma viva, pôs voz neste cinema, neste curta-metragem, longa-metragem mesmo. E não se esqueçam então de ir ao Cinéma des Carmes. Sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir retrouver facilement les heures de passage. Donc n'hésitez pas à vous adresser au Cinéma des Carmes pour aller voir ce film. J'ai vu déjà quelques extraits et j'ai trouvé ça extraordinaire. Gostaram? De certeza que vão gostar. Música, é para isso que estamos cá, gente. Sim, senhora. E vamos continuar. E por que não? Miro Freitas, Imigrante. Sim, senhora. Este estava mesmo prontinho para vocês. E ficamos na voz de Miro Freitas com o seu Imigrante. Vejo a hora de ver os meus amigos. Minha família não vive comigo, também deixei de ver. Eu quero que vocês saibam que estou sempre. Claro, claro que estava bom, sim senhora, e desta vez vamos ficar com uma nova voz, e que vai ser, quem é que estava cá já a seguir? Sofia Portela, Palavras Demais, música. Agora não é mulher para sempre, e mesmo avisado. eu não te dá boa sorte. A palavra é mais clara que um olhar de soslaio. Eu não sei por que raio tu me viraste a cara. Não entendo porque não tentas mandar isso para lá. Essa má onda rabugenta, epá, comigo não dá, não dá. Comigo isso não pega. Comigo isso não dá. Se o meu amor não chega, a outro chegará. Dá-me um abraço já. Fica a ovação, pois eu já topei a cena. Essa birra já vem torta e eu sei que um dia passa. Não sei por que desgraça engraças com a minha porta. Não entendo porque não tentas mandar isso para lá. Essa mão da rabugenta é pá. Comigo não dá, não dá. Comigo isso não pega. Comigo isso não dá. Se o meu amor não chega, a outro chegará. Dá-me um abraço já. Estraga uma casa. Por mim é tabu rasa que eu até gosto assim. Não entendo porque não tentas mandar isso para lá. Essa má onda rabugenta é pá. Comigo não dá, não dá. Comigo isso não pega. Já. E vimos então de ouvir a Fábia Rabordão, Má Onda. E depois da Má Onda vamos ficar com Marisa. Marisa com os Super Squad, Minha Terra. Acho que fica uma boa... isto não é bem onde eu, porque são vários, não é? Mas fica uma boa mistura, sim senhora, aqui destas várias vozes. Vocês vão ouvir. Essas memórias são portos de abrigo. E hoje o tempo é escravo das voltas da vida, onde não há espaço para tetos de vidro. Eu quero subir o degrau das nuvens e abraçar quem já foi e não volta mais. Eu quero correr para o meu eu antigo e dizer-lhe que nós já não somos iguais. Eu quero viver de mãos dadas com paz, ficar longe de energias más. Oh, oh, oh. Yeah. saudades de casa, da minha terra. De cada esquina perdida do mundo onde essa saudade não erra. Lá onde a dor não tem lugar, onde eu confesso com lua, onde eu unir a família de novo é sempre um motivo a celebrar. Awe, awe, awe, o povo que eu amo fica além. Esse dono da minha mãe vem, e no fim do dia vou brindar com quem vem ficar, com quem mora no meu pé. O tempo ia passar, já não vê criar. Precisa me só, mas acho que eu mais perco. É esperança que se tenta avançar. Pra tentar fazer a concusa séria. No bem de baixo, no bem de gueto. Segredo, é de vivir até mesmo. Na flama tudo tá passando. Na flama tudo tá mudando. Não fica apenas lembranças. Tente um lembrança do tuga. Esse quem congênia a tela. Na flama de acusas muda. E isso na quem pensa. Depois que ela pensa no tal. Pois claro, o Super Squad com a Marisa. Sim senhora, ficou bom. Vamos lá ganhar uma entradinha para o nosso próximo baile? Prontinhos? Sim senhora. Quando passar a próxima música do Jorge Guerreiro, tem que chamar. Vamos a isto? Claro que sim. E boa música, sim senhora. E não se esqueçam então, sábado 22 de abril. Claro, sábado próximo. Já encomendei os cravinhos, sim senhora. Os cravos já estão encomendados. Cravinho vermelho ao peito, claro. E chegar cedo, chegar cedinho para ter o cravo, não é? Isto é assim, tem que ser. Os primeiros chegados, os primeiros que chegam, os primeiros servidos, não é? E depois, como dissemos há bocadinho, então terão a oportunidade de jantar em forma de snack. Não é grande aquela grande gastronomia, mas é aquela que sabemos fazer. Sim senhora, bifanas, moelas, sandes e as pranchas a partilhar. Sim senhora, vocês podem passar por lá e aqueles bolinhos, guloseimas e tudo, lá estaremos com isso tudo. Como je disais à l'instant, donc le samedi 22 avril, samedi prochain, et oui, samedi prochain sera en bal. Déjà, ouf, faut se préparer. Se préparer, comme je disais, l'œillet de la révolution des œillets, l'œillet rouge, et oui, c'est commandé, prêt, et oui, comme ça, on aura tous notre œillet cravo au peito. Et oui, l'œillet sera mis sur vous, on vous offrira un œillet, et donc n'hésitez pas à venir pour 20h, vous pouvez donc manger sur place. À partir de 20h, on ouvre les portes où vous pouvez déguster donc des plats de... Eh oui, parce que oui, j'ai fait une bourde un petit peu sur notre pub. Eh oui. Bon bah tant pis, c'est resté. J'avais pas trop le temps et c'est resté comme ça. Eh oui, c'est pas discuter mais déguster et discuter, on pourra le faire. Eh ben oui, on pourra faire les deux. Bon bah tant pis, hein, c'est resté. J'avais pas le temps. Désolé. Je m'excuse auprès de vous. Et oui, ça se fait pas. Mais c'était impossible de recommencer. Et quand on peut pas, bah tant pis. Ça reste comme ça. Et bah ça sera du discuter avec du déguster. Je ne sais même plus le dire. Vous vous rendez compte? Donc, samedi prochain. Et oui, salle de Montition à partir de 20h. Pour une petite planche à partager entre potes. Et oui, t'invites tous les copains et tu viens. Bon, bon, Vifane. Et... nickel, notre cuisinier sait bien les faire, puis notre cuisinière sait bien faire aussi les moelleux, tout le monde sera présent. Donc n'hésitez pas. Et pourquoi on va au bal? Eh ben oui, tout simplement pourquoi? Pour que Radio Arc-en-Ciel continue à vivre, jeunesse. Parce que nous sommes une radio associative. C'est nous, vous. Rien n'est à moi. C'est tout est à vous. À vous tous. Et Radio da Comunidade Portuguesa é a vossa, não é nossa. É de toda a gente. Então toda a gente é bailarico. Para quê? Por quê? Porque se nós fazemos bailaricos é para quê? Para ninguém ir a fundos e para que a rádio continue aberta. E oui. N'oubliez pas. Música? Não. Página publicitária. Claro que sim. E não se esqueçam então que daqui, quando passar, sim senhora, quando passar a música do Jorge Guerreiro, o que é que vocês têm que fazer? Claro, ligar para aqui. Sim senhora. Mas também, ainda não disse tudo. Ainda não vou já embora que eu ainda não disse tudo. Já começámos a falar da festa do São João, da festa dos Santos Populares, a festa dos Santos Populares que vai ser no Parque da Linha Rol, 1 e 2 de julho, sim senhora, com quem? Já começámos a falar deles, mas isto já está tudo mais ou menos prontinho. Claro, os Capa Negra no sábado à noite, Dan Tiberio, Leanne Cruz, Tradição de Ouro e falta um, Cláudia Caramelo, faltava esse. Muito bom, está bom? Convém? Claro que sim. E ainda faltarem umas coisitas, mas isto vem pouco a pouco. Música, e começamos já com os Tradição de Ouro. Música, gente. E bate com a mão, e bate com o pé, Também, claro, o Leanne Cruz celebrar, gente, é celebrar. Contactez le 02 38 43 48 00. Também uma das vozes que vai estar presente então no São João, na festa dos Santos Populares, Dan Tibério. Et comme on disait, devenez adhérent de la radio. Et oui, parce que adhérent de la radio, on rentre moins cher au bal. N'oubliez pas, pour samedi prochain, l'adhérent rentre moins cher. Oui, oui. Sur le fado, como sei. Foi um poema cantado do fado que eu inventei, a falar. Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar. Santos Populares vai ser então Cláudia Caramelo. Ai, mamãe e papá. Agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço?